não acuse os espíritos desencarnados sofredores pelos seus fracassos na luta. Repare o ritmo da própria vida. Examine a receita e a despesa, suas ações e reações, seus modos e atitudes, seus compromissos e determinações, e reconhecerá que você tem a situação que procura e colhe exatamente o que semeia. Não recorra sistematicamente aos amigos espirituais quanto a comezinhos deveres que lhe competem no caminho comum. Eles são igualmente ocupados, enfrentam problemas maiores que os seus, detêm responsabilidades mais graves e imediatas que você nas lutas vulgares da terra. Não teria coragem de pedir ao professor generoso e benevolente que desempenhasse funções de ama seca. Não espere a morte para solucionar as questões da vida. Nem alegue enfermidade ou velhice para desistir de aprender, porque estamos excessivamente distantes do céu. A sepultura não é uma cigana cheia de promessas miraculosas, e sim uma porta mais larga de acesso à nossa própria consciência. E assim, amigos ouvintes, mergulhados nessa atmosfera de espiritualidade e de paz, é que eu enfim posso dizer: bom dia, meu amigo Luiz Pessoa Guimarães. Né? Eu gosto quando os espíritos dão umas duras, né? Chamando a real. Às vezes eu fico assim meio invocado, talvez assim por questões de estilo, mas às vezes eu fico meio invocado quando os espíritos ficam passando muita mão na cabeça, entende? Fica assim, as pessoas vão se acostumando com isso, e a gente tem que dar uma chacoalhada. E o André Luiz, dessa vez, é nota 10, porque realmente nós temos que nos lembrar. Você vê, ele chega ao cúmulo de dizer que se você tem uma semana de conhecimento do cristianismo, você já tem condições de discernir, você já tem condições de se virar, né? Então, realmente é por aí. O ser humano, ele precisa ser impelido a pensar, a raciocinar, a reagir. Bom dia a todos. Bom dia, meu amigo Sérgio Aguiar. Bom dia, Wilson, Luiz, é um prazer enorme estar aqui em Santa Bárbara de novo. O Luiz falou bem, foi um solavanco que ele deu, e as duas frases que eu anotei aqui: não espere a morte para solucionar as coisas da vida. Muitas vezes a gente esquece, né, o porquê que a gente está fazendo aqui no planeta. E o nosso direcionador tem que ser exatamente a nossa própria consciência, a nossa sensibilidade diante das coisas, a nossa percepção sobre como nós mesmos estamos indo. Muito bom dia para todo mundo. E você veja que, quando ele diz aqui: não recorra sistematicamente aos amigos espirituais, né, quanto aos comezinhos deveres que lhe competem no caminho comum, ele está falando aqui do que a gente sempre trata aqui no programa, né? A diferença da caridade, do assistencialismo. É muito comum, né, o Luiz falou isso também agora muito bem, é muito comum a gente perceber isso, né? Todos os problemas que nós temos, a gente quer levar para os amigos espirituais para que resolvam. Não, nós temos as condições, a gente tem que procurar em nós mesmos encontrar essa força, né? Através do caminho da oração, nós nos revestimos com essa força, né? Mas precisamos dar o primeiro passo. Né? É bater a porta para que a porta se abra. Então, é o exercício da vontade primeiro. Né? É desejar, é caminhar no sentido da solução. E aí, sem dúvida alguma, em nós mesmos, nós encontramos esse, o auxílio que nós recebemos é dessa força. Né? Mas a solução do problema compete a nós. Falando aqui, por exemplo, das pessoas que vão às casas espíritas, por exemplo, sistematicamente, semanalmente, e semanalmente elas estão lá recebendo o passe, né? Como se aquilo se tornasse um ritual. E, na verdade, não é um ritual. O passe, a exemplo, né, que a gente está contextualizando aqui, o passe é um medicamento, é um tratamento, é uma terapia fluídica. A gente oferece o tratamento para a pessoa que está doente. Então você dá um medicamento, um antibiótico, para a pessoa que está doente. Se ela não está doente, ela não precisa do antibiótico. Mas não, a gente se senta lá como se aquilo se tornasse um ritual e a gente não sabe nem por que a gente está lá, né? Mais ou menos assim, olha, o que vier de bom para mim está bom, eu estou aqui mesmo, né? Se acrescentar alguma coisa está ótimo, não é mesmo, Luiz? É por aí, realmente essa, a gente fica sempre achando que as coisas vêm de fora, né? E a gente não presta atenção no que a gente pode fazer. E nós temos que pensar exatamente nisso, que os espíritos, eles querem que a gente se desenvolva, eles querem que a gente cresça. E cada vez que você faz a lição pelo teu filho, você está provocando o atraso dele. É uma falta de percepção de si mesmo. E talvez, estava me ocorrendo aqui, que talvez seja essa mesma razão que às vezes a pessoa vem na casa espírita, mas vai também na missa, vai também num determinado culto. Talvez falta realmente de perceber o que, que aquilo está fazendo para ela. Então, vou tomar passe semanal, sei lá, de repente eu peguei um encosto e não estou sabendo. Falta essa percepção de olhar para si mesmo e ver, estou bem, não estou bem. Se eu estou enfermo, eu vou no médico. Se eu não estou, não vou. Olha, e vejam bem como deve ser difícil essa responsabilidade dos espíritos nos auxiliarem. André Luiz diz aqui, com conhecimento de quem está do lado de lá, observando a situação por outras lentes, que não as nossas de encarnados aqui. Então ele diz, olha, os espíritos são igualmente ocupados, né, e têm problemas maiores e mais graves do que os nossos. Eles têm responsabilidades maiores do que as nossas. Então deve ser difícil para eles, né, ouvir a gente se lamuriar e reclamar de coisas que estão totalmente dentro da nossa possibilidade de resolver. Né? E às vezes, né, o espírito, quando fica atendendo muito esses chorões, acaba inclusive depois sendo chamado a atenção, porque fica atendendo quem não deve e acaba não cumprindo o que tinha que fazer. Né? Veja que, pensando nessa dificuldade dos nossos espíritos protetores, né? Daquele que se incumbiu da tarefa de nos acompanhar. Quando nós pensamos em ajudá-lo, porque a gente fica ali só, né? Só sugando. Mas será que nas nossas preces a gente pede a Deus que o abençoe, né? Que auxilie ao nosso anjo guardião, para que ele encontre os recursos necessários, né? Nem que seja, que ele dê forças para nos ajudar, pois né? Pois é, mas que dê forças a ele para continuar na execução dessa tarefa, porque, olha, deve ser difícil, né, cuidar da gente. A gente imagina isso. É que nem cuidar daquela criança rebelde, né? Que tá, você cuida aqui, ele está quebrando ali, você tira ele dali, ele está entrando na frente do outro carro lá, ou está se perdendo da mãe, né? Eu acho que a gente é mais ou menos assim. E quanto mais corda você dá, pior fica, né? Quer dizer, cada vez você vai ter que dar mais atenção. Pois é. Vamos agora divulgar a campanha para a leitura e o estudo do Livro Espírita. Amigos ouvintes, muita atenção para esta frase. Espíritas, amai-vos, este o primeiro ensinamento. Instruí-vos, este o segundo. Com esta frase, o Espírito de Verdade nos adverte sobre a importância do estudo para a aquisição de valores elevados. Por isso, vamos empreender o estudo sério da doutrina espírita. Mas atenção, comece pelo começo, lendo as obras básicas da codificação espírita. São elas o Livro dos Espíritos, o Livro dos Médiuns, o Evangelho segundo o Espiritismo, o Céu e o Inferno e a Gênese. Nós vamos agora, o Vinícius vai colocar agora para a gente a mensagem, a nossa prece de abertura, a mensagem súplica na voz de Terezinha Oliveira. Súplica.

se estás falando apenas do Cristo ou se procuras seguir-lhe os passos no caminho comum. Bonita, como sempre, né? Redundância falar dessas lições a respeito da sua profundidade. Essa passagem me lembrou a casa construída sobre a rocha. Quando a gente segue a Jesus, a gente segue, segundo os seus preceitos, segundo as suas orientações, aquela senda que nós estamos esclarecidos e sabemos que é uma senda de sacrifício, não é uma senda de privilégios. Seguir a Jesus não é nenhum privilégio no sentido de colher louros, mas pura e simplesmente obrigações, sacrifícios, né? A todo instante nós fazermos aquilo que Jesus faria em nosso lugar. Então, quando nós entendemos o Cristo, quando nós entendemos a sua mensagem, quando nós entendemos a sua missão, nós aprendemos a seguir-lhe os passos, fazendo as nossas obrigações. E geralmente é isso, é sacrifício, é empenho no sentido de sempre fazer o melhor. Não é colher louros dentro do mundo material, mas segundo as leis do mundo material, é renúncia, é sacrifício, é resignação. Quando nós aplicamos isso, é uma vida de luta a todo instante. E quando nós nos acostumamos a lutar a todo instante, nós estamos acostumados com a dificuldade. Nós nos acostumamos com vencer os obstáculos. Nós não contornamos os obstáculos. Nós vamos superando os obstáculos à medida que eles surgem. Então, quando surgem os obstáculos naturais da vida, aquilo para nós não tem novidade. Nós já estamos acostumados, nós estamos habilitados a encarar esses obstáculos como uma coisa natural. Ao passo que aquele que, de uma forma superficial, pensa que segue a Jesus com formalismos, com rituais, com obrigações materiais, eles, quando se deparam diante de um obstáculo real, eles então se julgam abandonados. E como é bom seguir a Jesus, porque principalmente ele provoca a nossa evolução de uma forma natural. A gente acompanha muito as discussões, né? Até mesmo no meio espírita, sobre o aspecto religioso da doutrina espírita, se é religião, se não é religião. E aqui Emmanuel, ele começa o texto já tratando disso, né? Da necessidade que alguns têm do culto exterior, né? Da genuflexão, né? De se ajoelhar, ou dos louvores que estão acostumados. Isso é natural. Nós temos vindo de séculos e séculos de um domínio de uma determinada igreja. E é claro, como somos espíritos que temos caminhado também há séculos, há milênios, sobre esta terra, nós trazemos conosco muitas dessas lembranças e dessas inclinações. Então, o Espiritismo é novo, é uma doutrina totalmente nova, né? Temos aí um pouco mais de 150, 160 anos, né? De codificação espírita. Então, é claro, nós estamos num momento ainda de deslumbramento, mas num momento em que ainda lutamos contra aquelas inclinações tradicionais, né? Do crente tradicional. E em determinado momento, né, diante das dificuldades, a gente cai em fraqueza. Eu sempre me lembro da minha avó. Um dia nós tínhamos, eu era criança ainda, nós tínhamos algumas pessoas trabalhando em casa, fazendo um trabalho. E eu me lembro que ela várias vezes ia servi-los, né? Os operários ali, ela levava suco, ela levava café. E uma vez ela comentou, Júnior, que eu me chamava de Júnior, eu sou Júnior, né? Júnior, quando as pessoas trabalham para a gente tem que cuidar delas, porque o trabalho dele é um trabalho pesado, né? Olha lá que trabalho pesado que eles têm. E assim ela fazia. O que me faz relacionar essa história com o auxílio, com a natureza do auxílio que nós recebemos, né, de Jesus. Então, quando nós caminhamos lado a lado de Jesus, cumprindo o nosso papel na sociedade mesmo, de mudar a nossa conduta, de servirmos de exemplo, é claro que nós seremos submetidos a situações difíceis, porque é a natureza deste mundo. Quando nós retornamos para cá, não podemos esperar nada além das experiências relacionadas ao mundo de provas e de expiações. Então, os sofrimentos, alguns sofrimentos são inevitáveis. É claro que a maioria deles, como aprendemos no Evangelho segundo o Espiritismo, a maioria deles são evitáveis, né? Então, talvez nós pudéssemos evitar a grande maioria e termos uma vida em paz. Mas de muitos a gente não pode evitar. Então, neste momento, o que acontece? Qual é o auxílio de Jesus? É nos dar essa força, é cuidar da gente para que nós possamos executar a nossa tarefa. Assim como a lembrança da minha avó, ela não ia lá e pegava a marreta e executava o serviço que aquele operário estava executando. No entanto, ela oferecia a ele as condições, o conforto, né, para que ele pudesse seguir adiante na tarefa dele. E é esse apoio que nós recebemos de Jesus. Então, seguir Jesus é compreender, né, como é a nossa relação. Eu me lembro aqui de uma passagem no Consolador, em que Emmanuel é perguntado sobre a diferença entre doutrinar e evangelizar. E a resposta é que doutrinar é o ato de transmitir um corpo de ideias, né, uma doutrina, como a doutrina espírita, informações, a transmissão de informações. Já evangelizar é sentir e vibrar com o Cristo. Então, esse é o nosso maior desafio. Seguir a Jesus é vibrar com Jesus, né? É sentir com Jesus, é buscar essa sensibilidade profunda nessa relação. É bem, bem colocado. A aquisição do Evangelho é como às vezes a gente confunde, né? A aquisição do Evangelho é uma coisa para nós, é uma coisa para que a gente possa se iluminar. É para a melhora de nós mesmos, é para fazer com que, ao nos melhorarmos, o nosso caminho possa ser iluminado e aqueles que estão lado a lado conosco possam também se aproveitar dessa luz que se acende. E o culto exterior, claramente, ele não é para nós, ele é para as outras pessoas. É para os outros verem, não é para a gente. Quando a gente só foca no culto exterior, a gente vai incorrer em algumas faltas. Ele não nos purifica a alma. O culto exterior, ele só vai fazer show, pirotecnia. Ele não nos consola nas horas que nós estamos em trevas. Ele não vai nos carregar no colo quando a gente estiver se sentindo extremamente pequeno. Ele não vai nos orientar quando a gente estiver perturbado, quando a gente estiver atravessando um momento de deslize. Ele não vai enxugar as nossas lágrimas quando a gente se sentia pior das criaturas. E ele também não deixa nossos ombros mais largos para suportar as provações da vida. E quando você falou de seguir Jesus, a primeira coisa que vem à cabeça é que seguir é não estar sozinho. Tem essa característica extremamente relevante, principalmente nos dias de hoje. Quando a gente está seguindo alguém, a gente está ali, para e passo. Se possível, lado a lado, né? Conversando, ganhando força durante a trajetória. Mas às vezes a gente, na trajetória humana, começa a caminhar sozinho. A gente se desvia dos propósitos, a gente foge dos nossos compromissos e a gente começa a caminhar sozinho. E aí a gente é pego nos momentos de solidão, naqueles momentos onde a gente se sente invisível. E seguir Jesus tem mais essa conotação de pedir para que ele nos acompanhe durante toda a nossa trajetória. A gente é natural que esperemos, né, que a vida seja boa. Esse todo mundo deseja, é claro. Mas eu gosto muito de comparar como uma escola, né? apesar que eu vejo a Terra mais como uma oficina, apesar de também ser uma escola, mas eu acredito que esteja mais propenso a uma oficina do que a uma escola, porque nós aprendemos muito também na erraticidade. Antes da nossa encarnação, da nossa reencarnação, nós muitas vezes passamos muitos anos em aprendizado, em preparação para retornarmos para cá, né? Para nos prepararmos para os desafios necessários ao nosso progresso. Por isso que alguns dizem que nós não aprendemos, nós nos relembramos das coisas. Então, quando a gente vem para cá, a gente esquece de tudo isso. Então, os acontecimentos da vida têm um objetivo de oferecer para a gente as oportunidades para que nós possamos aplicar aquele conhecimento. Então, nesse ponto, é uma oficina. Mas nós esperamos, e quando surgem essas oportunidades, a gente se desespera e acha que alguma coisa está fora do lugar, que alguma coisa está errada. Né? Por que que isso está acontecendo comigo? Né? E o Espiritismo nos dá esse entendimento. Bom, está acontecendo por uma necessidade. Aqui, Emmanuel finaliza, né, o último parágrafo falando, olha, quando fizeres, pois o costumeiro balanço da sua fé. Será que é tão costumeiro assim, no nosso caso? Será que a gente costuma realmente fazer um balanço de nossa fé? Mas aqui não utilizando o termo fé exclusivamente como crença, porque acreditar... Resultado da crença. É, porque crer não significa muita coisa. Né? Acreditar não significa muita coisa, mesmo porque os espíritos não se importam muito com o que a gente acredita. Né? Os espíritos não são somente espíritas. Né? São espíritos e estão no meio de todas as religiões, portanto a fé não interessa. A gente tem que evoluir em termos de conduta e de sentimento, né? E os bons sentimentos, as boas virtudes estão dentro de todas as crenças, né? Seja ele o muçulmano, o budista, o judeu, o cristão, o espírita cristão. Então, esse balanço da fé é essa coragem de olhar para dentro realmente e imaginar por que eu estou me dispondo a procurar, né, numa religião, agora falando em religião mesmo, por que eu estou disposto a procurar numa religião ou na doutrina espírita, o que eu estou buscando lá de verdade? Eu estou buscando conhecimento para poder lidar com as situações que inadvertidamente eu serei obrigado a enfrentar, ou eu estou buscando facilidades? Na realidade, a tua colocação sobre a questão de oficina, ela é muito válida, né? Essa conotação maior de oficina. Porque quando nós já sabemos o que temos que fazer, o negócio é botar mãos à obra, né? E quando nós vivemos na Terra, na realidade, nós estamos fazendo um estágio. Nós estamos, através da prática, exercitando tudo aquilo que nós aprendemos. Então, em função disso, nós temos que muito mais nos concentrarmos na atividade. Por isso que Jesus repetiu tanto e tanto, a fé sem obras é vã, né? E estagiário tem que trabalhar. Ele falou sobre o que mais Jesus combateu foi a hipocrisia, né? Que era exatamente isso, né? Era uma fé externa, superficial, mas que na verdade não acrescentava nada. E eu acredito muito na questão do sentir. Quando a gente fala em fé, as pessoas pensam na palavra crença, acreditar. E a fé está muito mais na questão de você sentir a presença de Deus na tua vida. É você sentir que você está... eu falei agora há pouco sobre a percepção de si mesmo. Você perceber onde você está encaixado. E como você está se relacionando com as pessoas à sua volta. Jesus colocou no seu mandamento maior a importância de três relacionamentos. O primeiro deles, que é um relacionamento de amor incondicional com Deus. O segundo deles, que é um amor condicionado, amor em relação ao outro, desde que esse amor fosse pautado no amor a si mesmo. Esses três relacionamentos são negligenciados por nós no dia a dia. Nós não pensamos na nossa relação com Deus. Muitas vezes nas agremiações religiosas, nós vamos pelas definições de Deus que aquela agremiação religiosa nos dá, que aquele pastor, que aquele padre, que aquele orientador espírita ou palestrante. E a nossa? Como é que é a nossa relação com Deus? É uma relação ainda da era mosaica, uma relação de temor dos profetas, ou é uma relação de amor que o Cristo nos colocou, de amor incondicional, onde eu não me apequene, mas eu me coloque em posição de humildade, para que a minha vaidade não destrua as minhas obras? É uma relação onde eu consiga sentir a presença de Deus em mim, ou é uma relação onde eu tenho que constantemente fazer rituais, fazer a louvação, a adoração a um ídolo para que eu possa me conectar? Porque o propósito da religião, a gente nunca pode esquecer que é conectar o homem com Deus, né? Ligar o homem a Deus. E a religião precisa fazer esse papel de, pela filosofia atribuída, faça com que a gente se sinta mais pleno diante da criação, diante do mundo, diante das coisas, e que a gente possa vigiar mais. Esses três relacionamentos que nós temos que vigiar, que é primeiro com Deus, sem duvidar, sem hesitar, acreditar, mas também compreender o que Deus representa na nossa vida. E o relacionamento com o outro, faz para o outro o que você quer para você, não faz para o outro o que você não quer para você, na máxima de Jesus. E quanto aos momentos difíceis, nós muitas vezes olhamos os problemas de muito perto. A gente olha de muito próximo, por isso eles parecem tão grandes. Se a gente diluir esse problema, se olhar de mais longe, talvez, eu tenho certeza que o que nós consideramos hoje como tragédias, talvez, daqui a alguns milênios, quando a gente olhar para trás, vai parecer tanta banalidade, né? Então, nós nos abalamos com as pequenas coisas, a nossa fé vai se abalando. O Sérgio bem falou aqui sobre essa proximidade, sobre esse sentimento com Deus e essa força para continuar acreditando, mas isso vai sendo abalado por conta dos pequenos nadas do dia a dia, das pequenas vicissitudes, dos pequenos reveses, né? Que vão assim como pequenas formiguinhas, né? Com pequenas picadas, vão transtornando a gente, porque a gente vai se deixando levar por todos esses acontecimentos, até que chega um ponto que você explode, né, em cólera, que você ofende as pessoas, que você afasta as pessoas do seu convívio, e aí você está por conta, como o Sérgio falou. Aí você não está mais seguindo Jesus, você não está mais andando com Jesus. Aí você está sozinho. Sozinho não, né? Porque aí a coisa complica, né, Luiz? Você ganha muito. É o apóstolo, né? Afundando. Exatamente. Aí você não está sozinho, mas aí as suas companhias são complicadas. Elas vão estar nessa mesma sintonia com você, com o objetivo é levar você cada vez mais para o buraco, né? Então, a gente tem que se conscientizar, se compenetrar dessa nossa responsabilidade, saber que Deus está aí, né? A criação de Deus está aí, o fluido universal está aí nos impregnando, o fluido vital está aí nos impregnando, a gente precisa beber nesse fluido. Às vezes é possível nos ver como pessoas mergulhadas na água e morrendo de sede, mergulhadas na fonte cristalina e morrendo de sede. Bastava abrir a boca e beber. Lembrando, né, Wilson, que Jesus convidou o apóstolo e ele conseguiu caminhar sobre as águas. Agora, Jesus não mantém ninguém sobre as águas. Isso é uma tarefa nossa. Amigos ouvintes, curta a página do programa Visão Espírita no Facebook, acessando www.facebook.com/programa Visão Espírita. O Sérgio está ali, né, de prontidão ali com o computador na mão para atender aí a sua solicitação, a sua pergunta. Participe. Lembrando que aí no próximo bloco a gente vai fazer algumas perguntas e respostas, a gente vai trabalhar no formato de perguntas e respostas sobre o tema liberdade. Então é um bom momento para você participar também, para fazer a sua pergunta, e a gente vai tratar aqui no ar ainda. Todos os textos que estão sendo lidos aqui, A Vinha de Luz, o primeiro texto do André Luiz, já foram publicados na página, você pode acompanhar o programa também pela página. E pode ir lá, se gostar do texto, compartilhar também com seus amigos, para que essa mensagem de consolação, essa mensagem de luz, de amor da doutrina dos Espíritos, possa alcançar mais corações necessitados. Divulgue a ideia da caridade e da fraternidade e exemplifique o bem. Nós agradecemos aqui agora aos nossos patrocinadores, a Pet Life, clínica veterinária, que fica aqui na Rua General Osório, 287, no centro de Santa Bárbara do Oeste. Anote aí o telefone da Pet Life Clínica Veterinária, 3628-8700. A nossa gratidão também à USE de Americana, com o Clube do Livro José Rampazzo. Ligue hoje mesmo e conheça, saiba mais sobre o Clube do Livro. Fique sócio pelo telefone 3468-3711. E você também pode colaborar com esse programa, né? Aliás, é muito necessário a sua colaboração para que esse programa se mantenha no ar. Faça parte dessa importante iniciativa de divulgação da doutrina espírita. Você pode depositar qualquer valor nas contas bancárias que eu vou anunciar aqui agora. Então, pegue lá uma caneta e anote para não depositar em conta errada, viu? Ó, no Banco do Brasil nós temos duas contas, no Banco do Brasil e no Itaú. No Banco do Brasil, a agência é 0056-6 e a conta corrente é 24-326-4. E no Banco Itaú é agência 5189, conta corrente 71850-4. Então, Banco do Brasil, agência 00566, conta corrente 24326-4. E Banco Itaú, agência 5189, conta corrente 71850-4. Não se esqueça de colocar no depósito a identificação para Programa Visão Espírita de Santa Bárbara do Oeste. Agora chegou a hora do nosso momento musical, né? A música sempre aqui por conta do nosso amigo Luiz Pessoa Guimarães, que selecionou uma música especialmente para essa manhã de domingo. Vamos a ela e logo mais retornamos. Bem, amigos ouvintes, estamos de volta para o próximo bloco do programa Visão Espírita. Depois dessa linda canção, dessa valsa, é possível até nos lembrar, não é, Luiz, do tempo em que girávamos pelos salões de festas aí. Você, eu sou jovem, eu não tenho esse tipo de coisa. Tô sabendo, tá milênios andando por aí, Sérgio. Todos nós. Certamente devemos ter nos encontrado aí também. Durante esse tempo, a gente selecionou o tema liberdade, lei de liberdade, na verdade, para a gente falar um pouco aqui no formato de perguntas e respostas. Nós temos sido educados sobre a igualdade. Nós temos ensinado às nossas crianças que todos somos iguais. Então nós começamos com essa primeira indagação, essa primeira reflexão. Somos todos iguais diante de Deus? Sim, somos todos iguais diante de Deus. Agora, diferentes pelo grau de evolução atingido. Então, cada um de nós, em função daquilo que já conseguiu, ele assume mais responsabilidade. Nós precisamos prestar atenção nisso, né? A quem muito for dado, muito lhe será pedido. Todos somos iguais perante Deus. Agora, somos diferentes no sentido de contribuir para que o reino de Deus se implante na Terra. É, e é bom lembrar, já que o Luiz enfatizou a questão da diferença, a diferença é boa. É, quando a gente olha o planeta Terra, um planeta de segunda ordem, nós temos espíritos dos mais diversos graus de evolução, e eu acho que a diferença ela tem dois aspectos. O primeiro deles é que ele mostra para a gente que existe algo além, algo diferente. Ele chama a nossa atenção, ele chama os nossos sentidos a prestarem atenção naquilo. E depois o aspecto da curiosidade humana. Aí a gente vai buscar compreender o que, que é essa diferença. Isso faz com que a gente possa efetivamente angariar novos conhecimentos, angariar novos aspectos morais. Isso faz com que a evolução transcorra de maneira natural. Somos iguais no sentido da nossa natureza, da nossa criação, não é? Mas somos iguais porque todos tendemos a um mesmo fim. Mas, assim como vocês bem colocaram, atualmente nós vivemos experiências diferentes. Então, talvez seja um erro a gente esperar vivenciar as mesmas experiências que o nosso vizinho, que o nosso parente está vivenciando. Porque ele tem outra história. Nós somos individualidades. Nós não fomos criados ao mesmo tempo, não tivemos as mesmas oportunidades, nós somos únicos. Tem um filósofo pré-socrático, Protágoras, ele dizia que o homem é a medida de todas as coisas. Então nós nos relacionamos com o mundo baseado em nós. Em nós em vários aspectos, porque o que compõe nós? Eu sou composto hoje pela minha herança espiritual, pelas experiências que eu já vivi. Eu sou composto pela minha herança genética, né, pelas informações genéticas transferidas pelo papai e pela mamãe, que são outros dois indivíduos únicos. Portanto, o resultado é único também. Então, o meu corpo é único. Os meus sentidos são únicos. A minha visão, o que é verde para mim, é azul para alguns outros. E, no entanto, a gente tenta fazer com que a pessoa enxergue o azul que a gente enxerga. Eu escuto diferente do que as outras pessoas escutam. Quando os sons reverberam aqui nos meus tímpanos, eu interpreto isso de uma maneira diferente. Isso, olha, espiritualmente e fisicamente. Somos totalmente diferentes. Então, como eu poderia esperar viver a mesma experiência que o meu irmão vive? Então, como eu desejar ter aquela vida? A gente olha muitas vezes nas redes sociais, poxa, essa pessoa, ele viaja e eu não viajo, ele faz tal coisa e eu não faço. Nós temos que nos conscientizar de que temos necessidades diferentes e devemos, é claro, lutar para alcançar os elementos que nos trarão a paz de espírito, que é a felicidade, mas não lutarmos para competirmos com o outro, porque não faz sentido algum. Muitas vezes o outro que a gente vê vivendo uma vida de glamour é uma pessoa extremamente infeliz, né? Vivendo à base de medicamentos, e a gente não sabe disso. Então, somos iguais em essência, em destino, todos nós seremos perfeitos um dia, mas somos totalmente diferentes. E com base nessa diferença, a gente tem que entender as escolhas de todas as pessoas. Tem uma pergunta lá no Consolador, né, que é feita para Emmanuel, que é como interpretar o movimento feminista na atualidade, por exemplo, da civilização. E eu vou até estender essa pergunta, né? O movimento feminista em que as mulheres tentam exigir os mesmos direitos do que os homens e outros movimentos, né? Por exemplo, o homossexualismo, né? Que também vai ganhando seu espaço. Essa igualdade, como que a gente consegue lidar com isso neste momento da nossa sociedade? Na realidade, nós temos que entender sempre que você tem que visualizar a coisa de acordo com toda a informação que você tem. Então, por exemplo, nós vemos que existem pessoas diferentes, com atitudes diferentes, e nós temos a informação de que, em algum momento, nós já estivemos vivenciando aquilo que aquela pessoa está vivendo. E contamos com o auxílio de alguém. Então, que a gente possa focar o assunto sobre esse ângulo. Aquela pessoa que está vivenciando aquela situação hoje, ela precisa também, como nós recebemos, do apoio, do olhar de alguém. Então, quando nós observamos as coisas e às vezes nós censuramos a forma, as coisas que a pessoa está fazendo, nós já não podemos olhar e tratar a coisa como uma visão crítica, mas sim como uma visão de compreensão, né? O que eu posso fazer para ajudar com que essa pessoa que está enxergando a coisa dessa forma, ela consiga ver diferente, né? Então você se coloca na posição de colaborador, você coloca na posição de ajuda. Então, quando você fala, por exemplo, de movimento feminista, da questão do homossexualismo, nós temos que entender isso como coisas naturais do nosso processo evolutivo, mas o ângulo que nós vemos é que nós também fomos mulheres, quer dizer, todos os seres que hoje habitam o planeta já tiveram oportunidade de vivenciar como homem ou como mulher. E, na realidade, todos nós já tivemos essas oportunidades, né? Então, não existe alguma coisa que esse espírito não tenha vivenciado. Mas a visão de uma vida única faz as pessoas entenderem que aquilo é uma condição única. É uma condição que não tem paralelo e aquilo é uma condição definitiva. Então, elas mergulham nessa situação... com essa visão. Nós temos que entender que essa é a visão das pessoas e temos que colaborar para que elas possam ampliar essa visão, né? Não com um olhar crítico, porque isso é um olhar natural de quem acha que a vida é única. Que é igual a dele. Que é igual a dele. O outro deve viver uma vida semelhante à vida que eu vivo, porque eu também busco viver uma vida semelhante à vida de outros. Então eu reflito no outro o que eu acho. Exatamente. E os assuntos estão extremamente conectados, porque nós falamos aqui das relações humanas e é importante que a gente saiba que cada relação é única. A gente, no dia a dia, age igual com todo mundo. E em que sentido? A igualdade está em respeitar o direito do outro, ser como lhe aprouver, como dizia Chico, né? E de tentar exigir que sejamos da maneira que a gente já compreende que deva ser. É importante também saber que diferente não é pior nem melhor, é diferente. Há na diferença alguma informação relevante O Luiz colocou bem, o gênero masculino e feminino é utilizado também no processo de reencarnação, no planejamento reencarnatório. Então, muitos de nós já experimentamos tanto um gênero como o outro. Isso já deveria, depois de tantos anos, nos dar esse senso de empatia para com o outro. No sentido, nós falávamos antes de iniciar o programa, né, que o Emmanuel foi o André que falou que em uma semana já estava bom. André. Isso. Uma semana de espiritismo, de cristianismo, já está bom o suficiente para você saber o que tem que fazer. Você não precisa ficar querendo virar uma sumidade no cristianismo. E esse aspecto, para que a gente possa compreender, que já faz mais de 2000 anos que pediram para a gente se colocar no lugar do outro e aí interagir com o mundo. E a gente continua teimando em tentar tratar as coisas da forma como a gente acha que tem que ser. E tem uma pergunta que eu recebi ontem, falando com a mocidade. A moça estava aflita, falando, olha, tem um amigo que ele não acredita em nada, assim, ele diz não acreditar em Deus, e o que eu faço? Ela estava meio desesperada, né? E a primeira palavra que eu disse para ela, respeito, eu falei para ela, falei, porque você tem que observar seu amigo e ver como é que ele está. Ele está se conduzindo de maneira boa, perante a vida, ele está sendo uma pessoa que está procurando ser bom para os seus semelhantes, como é que é ele? Não, ele é uma pessoa boa. Então você está preocupada exatamente por quê? Talvez ele não acredite no que você acredita. Tente conversar um pouco com ele para entender o que ele acredita. Talvez ele não tenha dado uma palavra para o que ele acredita, mas na definição que ele te der, de repente você vai encontrar Deus da mesma forma. Nós falamos de Deus para se sentir, não para se definir racionalmente e tentar, pelo fanatismo, forçar as pessoas a pensar igual a gente. E eu gostei muito do sorriso que essa menina me deu de volta. Ela compreendeu que para conviver nas relações humanas, nós precisamos realmente respeitar a opção que o outro tem. Como Jesus lidava com essas situações? Ele era muito assertivo, ele fazia o que ele acreditava que era certo. Mas ele respeitava a maturação, a maturidade espiritual de cada um, que chegasse no ponto exato. Eu lembrei rapidamente daquela parábola do jovem rico. Senhor, como é que eu faço para alcançar o reino dos céus? Segue os mandamentos, toda a lei, tal, tal. Não, mas eu já sigo tudo. Tá bom, então abandona tudo e me segue. E aí ele hesitou porque não estava ainda preparado para se libertar das coisas do mundo. Aí Jesus deixou ele e continuou caminhando, de repente um dia ou outro eles se reencontram, ele encontra Jesus verdadeiramente, não fisicamente, mas dentro do seu coração, e ele resolve transformar a vida dele. Aliás, o livro dos Médiuns fala alguma coisa sobre isso, eu não lembro exatamente em que trecho, mas ele diz exatamente isso. Quando você vai falar sobre o Espiritismo com alguém, você vê, dependendo do que a pessoa crê, né, ou não crê, você não precisa nem começar. É porque realmente ele parte do princípio que você tem que começar de uma base. Né? Acredita em Deus? Não. Então, toda a doutrina espírita é amparada na crença em Deus. A primeira pergunta é, que é Deus? Né? E eu fiz uma pergunta numa palestra esses dias sobre quem, ali na sala, eu pedi que fechasse os olhos para ninguém observar a opção que o outro ia fazer. Quem dali, daquele momento da palestra, já tinha lido o Novo Testamento? Os livros do Novo Testamento. E eu acho que mais de 70% da sala disse que não. E aí eu dei um puxão de orelha, porque a base, as obras básicas, o Evangelho, são coisas que a gente precisa ler, livros, né, obras que a gente precisa ler, para a gente se estruturar, para a gente não virar um joguete na mão das pessoas, para a gente poder ter a própria opinião, para a gente ter a própria opção. A pessoa lembra da seleção de 70 com todos os nomes, mas não lembra dos 12 apóstolos. O nome dos 12. É mais ou menos assim, mas faz parte. A gente está caminhando. É uma coisa muito interessante que você falou, Sérgio, essa lembrança da passagem do jovem rico. E eu gosto muito de entender isso quando Jesus fala, né? Vá, vende tudo que tem, abre mão de tudo que tem e me segue. Não só do ponto de vista material, né, dos bens materiais, porque a gente sempre transforma o que Jesus falava para os bens espirituais. Então ele está dizendo com isso, vai, abre mão de tudo que você acredita, se esvazia, né, se esvazia e me segue, deixa tudo para trás, tudo aquilo que você julgava que acreditava, deixa tudo, né, e vazio você vem me seguir, que a gente vai completar você de uma outra forma. Mas é difícil para a gente está falando exatamente sobre isso, sobre essa conduta social. É difícil para a gente abrir mão das nossas crenças, dessa medida que fazemos do outro, baseado em nós mesmos, mas a gente tem que exercitar isso, esse esvaziamento, né, para que possamos abrir espaço para o novo, né, Luiz? É, essa questão do foco é muito importante, né? Hoje as indústrias, as empresas focam muito nisso, de que o grupo esteja focado nos objetivos da empresa. E às vezes você está focado em manutenção do seu status quo, você está focado no estudo dos seus filhos, mas você não foca no objetivo da empresa. Então a empresa bate muito nessa tecla, para que você, enquanto está ali às 8 horas trabalhando, você foque nos objetivos da empresa. Eu até sorri aqui quando você falou esvaziar, Wilson, porque eu acho que assim, um bom exemplo de conversão, a gente sempre tem que falar sobre Paulo, né? E a gente, quando lê a obra maravilhosa Paulo Estevão, a gente percebe que a conversão dele... Sérgio, você está falando dessa obra aí, rapaz, o pessoal não conhece. Fala mais, o que é o Paulo Estevão? Essa obra maravilhosa conta a narrativa desse Saulo, que era aí um doutor da lei, uma pessoa profundamente conhecedor dos livros, das escrituras sagradas, como eles diziam, e... Por esse conhecimento, ele utilizava o seu verbo para, às vezes, condenar as pessoas que desacreditavam. Nós estamos falando aqui de respeitar as diferenças, e Paulo agia de maneira muito contundente, muito forte naquilo que ele acreditava, e chegou a condenar, então, o Estevão à morte pela sua palavra, pelo seu raciocínio acerca das escrituras, e no diálogo com Estevão, fazendo com que ele fosse apedrejado. Até o momento em que ele, às portas de Damasco, onde ele estava indo exatamente para perseguir e tentar abafar o cristianismo nascituro, ele tem um encontro com Jesus. E é sobre esse encontro que, quando a gente fala assim, se esvaziar, Paulo demorou muitos anos para se esvaziar. Muitos anos, né? No deserto. No deserto. E depois ele começou a construir a sua crença, a compreender o que aquela nova filosofia de vida o traria. E durante muito tempo ele ainda agia de maneira... Eu lembro muito, toda hora eu lembro dos encontros dele com Tiago. E como os dois brigavam, e Pedro ia lá e apaziguava, como eles brigavam por ser exatamente iguais. Os dois eram, tinham o mesmo temperamento, os dois eram muito parecidos, e eles discordavam de algumas coisas. E ao discordar, ele era muito forte, muito truculento na sua discordância. Então eu digo assim, ele se esvaziou durante muito tempo, para depois se começar a recolocar, mas o principal foi ali, as portas de Damasco, quando ele decidiu que ele... Começo do processo. Foi o começo do processo. Eu acho que esse é o ponto fundamental, quando a gente decide e escolhe pela gente, quando a gente decide e escolhe por transformar o nosso caminho. E tanto o batismo que Jesus se colocou à disposição de João Batista para fazer, foi mais ou menos ali o batismo de Paulo. Ele deixou de se chamar Saulo, passou a adotar a alcunha de Paulo, e a partir dali um novo homem nasceu. É interessante isso que o Sérgio colocou, porque Saulo, ele se transforma, né, nesse encontro de Damasco. Mas não é a nossa transformação que vai nos tornar aptos. Depois tem a luta. Né? Então, Saulo, ele depois ficou como Paulo, 8 ou 9 anos andando no deserto, meditando, que é exatamente para se desfazer, se desconstruir, né? Se desconstruir para depois começar a fazer. Ele ia falar nos templos, ele ia falar nos cultos do cristianismo, e era um fracasso. Era um fracasso. Paulo falando aos cristãos era uma derrocada. E ele era um doutor, né? Quer dizer, então, exatamente, ele tinha toda aquela construção exterior, mas ele não tinha conteúdo. Né? Ele conhecia a lei, conhecia os profetas, mas não tinha o conteúdo. E para que ele desenvolvesse esse conteúdo, ele precisou tirar todas as tranqueiras, né? Todos os utensílios que ele estava municiado. Os penduricalhos, isso, né, que a gente vem trazendo. Isso, E a gente há de convir que o Wilson mencionou agora há pouco, nós estamos falando de menos de 200 anos da filosofia codificada, da forma como está, espírita. É, obviamente, os conhecimentos espíritas e cristãos milenares, só que a gente vem de milênios de a igreja dominante batendo na mesma tecla. Então, quando eu falei que eu sorri, quando o Wilson mencionou a palavra esvaziar, é que esse processo a gente ignora, mas a gente deveria compreender que é um processo de transformação. Eu me desconstruo, eu derrubo paredes que são as crenças que eu me coloquei, às vezes muito rígidas, e aí depois eu vou construindo de novo com calma, como Francisco reconstruía as igrejas pela falta de compreensão do que aquela voz dizia para ele. Reconstrói a minha igreja, ele achou que era pedreiro, né? Ele deu uma de pedreiro durante um tempo, mas ali ele experimentou a humildade de coletar doações e aí mais ou menos o processo que Paulo também passou no deserto. E nós estamos passando por uma fase, eu gostaria só de enfatizar isso, né? A doutrina espírita tem por volta de 150, 160 anos. Os clássicos do espiritismo foram até 1950, mais ou menos, e nós, a nossa geração, está tendo um contato com uma literatura comercial. Então, nós estamos engolindo as pessoas, a massa está engolindo romances produzidos com intuito comercial. Nós precisamos voltar às origens. A leitura dos clássicos da doutrina espírita, Allan Kardec, Leon Denis, Gabriel Delany, Ernesto Bozano. Né? Então, esses clássicos é que realmente nos vão dar a base da doutrina espírita. E só enfatizando o que o Sérgio falou também sobre desconstrução e sobre construção. Eu tenho certeza que o nosso amigo ouvinte já fez alguma reforma na casa dele, né? Já quebrou uma parede aqui, já arrumou alguma coisa lá, e está lembrado como foi complicado? Já experimentou a vontade de matar alguém, um pedreiro, um pintor. A bagunça que faz quando a gente começa a mexer com construção. Imagine desconstruir e depois construir, é o mesmo que acontece com a gente, né? E essa desconstrução, reconstrução com o morador junto. Com o morador, e a gente dentro da casa, dentro de nós mesmos. Limpar a casa. Exato. Então é isso, a gente está nesse processo de desconstrução. Então quando a gente está desconstruindo, a gente está demolindo, a gente vai causar um pouco de incômodo, né? Incômodo para nós mesmos, incômodo para os outros. Né? Até que a nova obra se erga, então talvez seja aqueles 8, 9 anos que Paulo passou no deserto, né? Até que se preparasse realmente para retornar. Nós talvez estejamos nesse período. Cuidemos só para que esse período não se estenda por muitos séculos, não é, Sérgio? E o que ajuda, Wilson, você lembrou muito bem a questão da reforma, e acho que não existe palavra mais certa, mais correta que reforma íntima, né? O principal é começar a reforma sabendo qual que é o final. Qual que é o final? Qual que é o teu projeto de si mesmo para o futuro? Tem um projeto de arquitetura ali, né? Um que projeto. Não precisa fazer uma casa sem, eu vou começar a levantar essa parede. Aí no meio você tem que derrubar a parede para fazer outra, né? Aqui você põe a pia, depois você tem que tirar de novo a pia dali. Isso. E esse projeto é o que vai te dar a energia necessária. Quando você estiver cansado dessa reforma, que você estiver querendo, como eu brinquei, matar um, você vai lá e olha para o projeto e fala, olha, como ah, vai ficar lindo. A minha casa vai ficar linda. Vai olha ficar esse, uma beleza. Esse isso. quarto mais abrangente, eu vou ter mais espaço para mim mesmo. E aí você se reenergiza. Eu vou demorar, mas eu chego lá. Diante da dificuldade que nós percebemos em algumas crianças, né, para assimilar determinados tipos de conhecimento, de conteúdo, como a matemática ou a física, ou até mesmo pelo desinteresse pelas artes, em comparação com outros que parecem ter tanta facilidade, nós devemos concluir que trata-se de diversidade de aptidão inata, isso é, algumas pessoas nasceram previamente programados para essa ou aquela função ou ramo de atividade. Como se explica essas inclinações? E se essa pessoa, como descobrir qual é a sua inclinação? E se ela tomar um caminho equivocado? Como que é isso, Luiz? Veja bem, existem pessoas... todos nós temos vidas anteriores. E nessas vidas anteriores nós construímos aptidões. Na realidade, quando nós reencarnamos para aprender coisas novas. Então nós precisamos tomar muito cuidado com aquilo que a gente tem afinidade. Aquilo é um excelente indicador daquilo que nós já conseguimos superar, né? Então nós sempre vamos gostar de fazer... Os hobbies, por exemplo. É isso aí, né? O que você faz nas horas de folga. Isso. Então, por exemplo, quem que não gosta de estar com uma pessoa que lhe é agradável, uma pessoa simpática, uma pessoa que você ama? Qualquer um sabe o que é isso. Agora, o que é que nós temos que fazer? Nós temos que fazer exatamente aquilo que nós sentimos que é difícil de fazer. Porque é aquilo ali que representa o obstáculo a ser superado. Então nós temos que procurar aquilo que nós temos dificuldade, aquilo que nós temos aversão às vezes, que é exatamente aquilo que nós precisamos desenvolver. Mesma coisa com relação a crianças. Então quando você tem, por exemplo, uma criança a seu dispor ou sob sua responsabilidade, você tem que perceber as tendências, né? E procurar exatamente incutir aquilo que ela tem dificuldade de receber. Aquilo que ela tem facilidade, se você deixar, ela fica o dia inteiro naquilo. Então, se você tem a intenção de ocupar aquela criança para não te encher a paciência, você está no caminho certo. Mas eu acho que não é essa a responsabilidade que Deus nos confiou. Deus nos confiou um espírito para que nós o conduzamos a um patamar superior. Então, nós temos que deixar de ser menos pais ou mães e ser mais educadores. Porque a função do lar, basicamente, é essa, educar. Então, nós temos que prestar atenção nas dificuldades e procurar ajudá-las a superar essas dificuldades. É interessante o ponto do Luiz, porque essa questão, Wilson, bem colocada, porque fazer só o que a gente gosta, o que a gente tem afinidade, talvez esteja paralisando o nosso progresso. Acho que não tem outra frase para dizer que não essa, porque talentos que eu já adquiri, eu utilizo eles para buscar outros talentos, utilizo esses talentos para lidar com as situações que ainda não são confortáveis, ainda que ainda me deixam desconfortáveis. E é muito interessante, uma vez eu fiz um atendimento de uma pessoa que se lamentava muito, porque ela tinha uma veia artística e ela não conseguia se firmar no mercado, nesse mercado. E me ocorreu exatamente esse aspecto quando você falava. Às vezes a gente tem uma afinidade muito grande com um determinado setor e a gente cai em função da exposição com esse determinado setor. A gente sabe que tem lá a vaidade para se lidar no meio artístico. Às vezes a pessoa, num planejamento reencarnatório, ela é afastada de alguma coisa que ela se sente muito afim e aquilo é proposital. Aquilo é proposital para que o fardo, né, o jugo dela não seja mais pesado e ela possa suportar. E muitas vezes a gente fica se lamentando por não ser quem a gente gostaria de ser, por não ter determinado status, determinada situação, e aquilo é exatamente o plano divino para nós. E o Luiz colocou bem É buscar compreender aquilo que é desconfortável e tentar entender o que, que tem de bom ali naquele desconfortável. O que, que aquele desconfortável vai trazer de aprendizado para a gente. É se forçar a conviver com gente que a gente fica, às vezes, tem laços antipáticos para tentar entender. Se não tem que desconstruir um laço de antipatia, é esse estar acordado e atento. É o vigiar e orar que o Cristo tanto nos colocou. Eu acho que é extremamente válido e abriu realmente um entendimento diferente para essa questão, a resposta de vocês. Porque isso nos remete à necessidade de sermos multitarefas, né? De termos um aprendizado em áreas múltiplas e não focar somente naquilo em que temos facilidade. Então, é claro, uma pessoa pode ter uma grande facilidade em música, mas ela tem necessidade de aprender outras línguas, ela pode aprender matemática, como ela pode aprender filosofia, e ela pode estudar qualquer outra disciplina. Só que não necessariamente ela precisa sobreviver, desenvolver-se profissionalmente sobre aquela tarefa musical. Né? Mas não significa que ela não deva explorar as suas inclinações e as suas facilidades. É por isso que a mamãe, muitas vezes, pega a criança, vai lá, coloca na aula de música, depois vai lá, coloca a criança na aula de piano, de balé, né? Na aula de luta. Enfim, com cada uma dessas experiências, a criança vai adquirindo, como o Luiz falou, né? Conhecimentos diferentes, vivências diferentes. Né? E, claro, se ela tiver uma facilidade com música, ela pode ser um grande músico para a família, né? Nos momentos de família, ou para ela mesmo, o que vai dar a ela um sentimento de autorrealização, na verdade. Não é a realização financeira, é a autorrealização. Né? E você falou uma coisa que é importante nisso aí. Você disse assim que a Terra é uma oficina. Então você reparou que você não falou que a Terra é uma indústria. Exato. Né? A indústria, ela procura o que você tem de melhor para produzir melhor e mais. A sociedade nos diz que o mundo é uma indústria. É isso aí, né? Quer dizer, então ela utiliza o que você faz bem para obter a maior parte de lucro daquilo, para que você, em fazendo bem, você faça muito daquilo. Agora, como é oficina, nós temos que agir como uma oficina. Hoje eu mexo na lima, amanhã eu mexo no esmeril, né? Que a gente vá aprendendo a usar tudo quanto é instrumento e qual é a possibilidade de criatividade dessa oficina. Sérgio? Não. Olha, nós selecionamos aqui 10 perguntas e chegamos aqui até a terceira. Segunda. Não, você vai fazer a terceira. Você vai fazer a terceira. Então vamos lá. A terceira, e quanto às desigualdades sociais? Isto é, poucos afortunados para uma imensa massa de miseráveis famintos. Isso também se dá pelas diferenças de aptidões exclusivamente? Não. Isso basicamente se dá pelas necessidades. Sem sombra de dúvida que as aptidões, elas favorecem, né, a que esse número de famintos se diminua. É? Então, quanto mais aptidões nós desenvolvermos, melhor para nós. Nós vamos nos capacitar mais. Mas essas diferenças são exatamente das nossas necessidades. Isso não quer dizer que Deus produz os pobres, que é para eles desenvolverem. Os miseráveis. Os miseráveis. Né? Isso aí quer dizer o seguinte, os miseráveis existem por causa da nossa incapacidade em vivenciar aquele evangelho que o Sérgio comentou em toda a sua profundidade. A dureza dos nossos corações. Exatamente. Né? Então ninguém diz que a pessoa é obrigada a passar fome no meu lado. E eu não posso, e é por isso que inclusive os espíritos colocam que nessa a felicidade na Terra não é exequível. Por quê? Porque eu não posso me tornar feliz sabendo que existe alguém infeliz ao meu lado. Seria um egoísmo, né? Exatamente. Você se fechar, não... Né? Então, a questão da miséria é problema nosso. Né? Agora, isso possibilita as diferentes experiências que nós vivenciamos na Terra. E a gente precisa sempre ressaltar o Criador inteligente por trás de tudo isso, né? Porque no planejamento reencarnatório, aquelas pessoas experimentando a falta eventualmente até do necessário para de repente dar uma dobrada na sua vaidade exacerbada, e a oportunidade daquele que não está na mesma situação de fazer o processo de caridade, ter o senso de fraternidade, ter empatia com o sofrimento do outro. Então é aprendizado para os dois, é oportunidade e aprendizado para os dois. E o entendimento de que não, nem todos viverão uma vida de fortunas, né, materiais. Então, essa é compenetrada a nossa condição então, mesmo. E veja você que no mundo se desenvolve aí uma coisa super salutar, que é a formação de ultramilionários que estão fazendo parte aí de um grupo seleto. Né? Se não me falha a memória, já tem 10. Então esses caras, eles estão deixando investindo para os... bilhões, isso, né, das suas heranças. Exatamente, inclusive. Então o que, é que eles estão fazendo? Eles estão deixando seus filhos, netos, viver uma vida plena até o fim da vida. E o restante eles estão destinando a instituições que promovam o desenvolvimento social. Então vocês vejam que fantástico. Né? Quer dizer, eles estão distribuindo a sua riqueza, estão propiciando aos seus herdeiros o bem-estar, mas estão pensando principalmente no bem-estar social, no bem-estar coletivo. E a partir de alguns bilhões não faz muita diferença. Não vai fazer diferença nenhuma. Isso é pensar como reencarnacionista, porque exato. Se ele você vai voltar, né? Você vai voltar, cuida do mundo, cuida do planeta, cuida do meio ambiente, cuida da sustentabilidade. Imagina o dono, né, o multimilionário dono da empresa, reencarna como funcionário dele depois, pense bem. E outra coisa, né, você se há de convir que o cara que não quiser entrar nesse clube, de repente o neto dele pode jogar tudo a perder. Exato. Né? Exato. Nós selecionamos uma poesia, uma breve poesia do espírito Maria Dolores, extraído da obra Somente Amor, também pela psicografia do Chico, denominada Ação de Graças, e a gente vai chegando no final do programa com essa poesia de agradecimento. No tempo que se desdobra, sem um minuto de sobra, no dia a se recompor, entendendo o tempo agora, pelos bens de toda hora, muito obrigado, Senhor. Pelo sol que envolve o mundo, pelo chão vivo e fecundo, pela fonte, pela flor, por toda a amplidão que vejo do trabalho benfazejo, muito obrigado, Senhor. Pela fé que me descansa no regaço da esperança, pelas promessas do amor, pelo caminho risonho do ideal a que me exponho, muito obrigado, Senhor. Por todas as alegrias ante as bênçãos que me envias do plano superior, pelos problemas e provas da senda em que me renovas, muito obrigado, Senhor. Estamos chegando ao final de mais um programa Visão Espírita. Se você perdeu alguma parte deste programa, ou mesmo se deseja ouvi-lo novamente, acompanhe os horários de retransmissão durante a próxima semana. Segunda e quarta, às 4 da manhã e às 20 horas, o programa Visão Espírita aqui de Santa Bárbara do Oeste é retransmitido pela União Rádio Web. Terça, quinta e sábado, às 12 horas, ao meio-dia. E sexta-feira, às 4 horas da manhã, tem que acordar bem cedo. Para ouvir pela União Rádio Web, basta instalar o aplicativo, procurar a sua loja de aplicativo, seja Android ou iPhone, instale, procure por União Rádio Web, instale e você terá 24 horas de programação espírita. Transmitido ao vivo todas as sextas-feiras, a partir das 20 horas, pela Rádio Difusora M, lá de Piracicaba, e todos os domingos, aqui, a partir das 9:30 da manhã, pela Rádio Brasil AM, 690 kHz, de Santa Bárbara do Oeste. O programa Visão Espírita está no ar desde o ano de 1999, portanto, já são mais de 18 anos, levando aos ouvintes a mensagem de amor e de consolação da doutrina dos Espíritos. São seus integrantes: Alain Diniz Souza, Álvaro Augusto Vargas, Francisco Mourão, Geraldo de Tarso, Jefferson Godoy, Luiz Pessoa Guimarães, que aqui conosco hoje, Sérgio Aguiar, aqui com a gente também, e este que vos fala hoje, o Wilson Roberto Garcia, Geraldo de Tarso, que está lá no Rio de Janeiro, não está com a gente hoje aqui. E este que vos fala, o Wilson Roberto Garcia. Eu vou ficando por aqui, agradecendo a todos os ouvintes pela generosidade, a Rose, ao Vinícius aqui, desejando a todos uma excelente semana, uma semana cheia de luz, uma semana muito leve, né, cheia de coragem para a gente poder aprender a cada dia. Passo aqui as últimas palavras para o Luiz Pessoa Guimarães e depois para o Sérgio, para terminar com a prece nossa, Sérgio. Amanhã eu estarei no Centro Espírita Bezerra de Menezes, lá em São Pedro, na Travessa Bezerra de Menezes, em São Pedro. Às 20 horas estaremos por lá. Um grande abraço. O Wilson está pedindo para avisar que amanhã estará aqui em Santa Bárbara novamente, no Centro Espírita Batuíra. E não esquecendo, lá no Batuíra é às 19h30. Né? Não é às 8 horas, é 19h30. Então, um grande abraço a todos e até o próximo domingo, se assim Deus o permitir. É com grande prazer que a gente sempre vem aqui em Santa Bárbara. Esse programa que está há mais de 17 anos aqui. E é sempre uma alegria poder participar, fazer parte desse grupo. E nós vamos agora, elevando os nossos pensamentos ao alto, para um momento, alguns segundos, onde nos sintonizemos com Deus, onde coloquemos os nossos sentimentos com Jesus. Mas como falamos de transformação, que possamos nos colocar diante de Jesus como uma criança, sem preconcepções, sem estereótipos, sem preconceitos, nos permitindo o toque suave do amor do Cristo, para que a sua paz possa também nos preencher durante os nossos dias, que possamos viver o Evangelho, vivenciar cada momento que Jesus nos colocou para nós, pela nossa transformação interior, para que a nossa luz possa se acender e essa luz ilumine a nós mesmos, o nosso caminho e o caminho de todos que têm a sorte de caminhar conosco. Que assim seja. Você acabou de ouvir Visão Espírita. Uma só garantia séria existe para os ensinos dos Espíritos: a concordância que haja entre as revelações que eles façam espontaneamente, servindo-se de grande número de médiuns estranhos uns aos outros e em vários lugares. Também não é porque um princípio foi ensinado que, para nós, ele exprime a verdade, mas porque recebeu a sanção da concordância. Estaremos de volta na próxima semana.